19983, autorizado a linha de manter, pista 90. A linha mantém, 983 da Gol. Torre 1895, quilos Zulu. É 1895, a cada dia, retirado. Pra nós, repouso. Que quilos Zulu continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado travado. Que negar 1-0, 1-4. Voo 1397, decolar 231, no controle 120, correção 1-19.8. 19, vai falar. O quilos Zulu, sim, está autorizado, bate pela direita de 17, reporte na final. Cruzando 2.397, contato radar, saída da EL, sobe e mantém o nível de voo 360, deve ser vigilante. 360 da EL. Safety vehicle until gate 11. Ok, we're clear to taxi up by gate 6 until gate 11 is open. Yes, and maintain position on aiming gate number 6, ok? Saída, vai manter a posição durante 3 minutos. Certo, nós teremos a posição 3 minutos. Vehicle, yellow car, it will guide you until gate 11, due to wait on the turn 1. Ok, the truck is inside. Roger, follow it. Ok, follow the truck, American 239. Summit River on control, reporting your traffic transport 0, and again, 02, rest for push and set up. Clear for push and start, report for DEX, Ocean S6140. Clear for push and start, and the car back when ready for tax, Ocean 6140. O 20, cópia. Que Luiz, na escuta pra cópia. Tá pronto. Aluno 20.9. Ok, Condor 20, autorizado Recife, nível 290, via Peruísque 58, é o destino. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8, acione 5406. Cortejo de transponder, por gentileza. Correto. Tá livre o acionamento no pátio militar e chame para o táxi, Condor 20. Solo, tá 3859, solicito pushback acionamento. Portão meia dúzia, autorizado. Tá 3859, chame táxi. Chama na táxi, 3859. O Brasque Luiz que chamou o solo para autorização, confirme. Uma 983, decolado aos 35, controle 1-19.8. 1-19.8, 93, 93, boa. Tá meia dúzia negativo. Se eu pode efetuar o pushback padrão, A restrição aqui é só para o gate, do gate 8 ao 11. Ah, do 8 ao 11, tá bom, obrigado, sim. Nada, chama para o táxi. É o 986. Puma 20, acione identificação. Mantenha o 090 na proa de mar e chame dela de descida. Six one 40 and arrange for taxi. So you have 5-6 people on board and 3 hours on field. Alternate, you will be Salvador. Roger, Chinese 6140, Leo Tex via India, loading point 1110, contact tower 118, the small 95. Tex via India, and they win the hold shot 010 in the car 118. 1397, chama o centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife, 251-3325. Azul 4207, livre descida 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizada final no 0. Temos para 2000 no 0 no 4, autorizado final 4207. Gol 1260, vetor radar sequenciamento, será o número 2 para pouso. Curva à esquerda 020, limite ao localizador. Gol 1260, solicito desvio pro A20, por mais 10 milhas depois do voador, né? Mantenha pro A020, após o desvio sobre vetor, até o localizador 1260 da Gol. 7, mantenha pro após vetores para o lote, Gol 1260. Hold short, runway 10, fully ready for departure, Ocean 6740. Rocha, está na frequência livre. 61 Fozeiro, Salvador Departure. Em alternando Capina, no próximo passo. 7, 3859, livre o táxi. Pátio, Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, portanto, 3859, volta na semana. Comente. Clear line up in the cup, runway 106740. Voo 260, curva direita 060, intercepto log. 060, intercepto log. confirm is clear, 4TCAT, runway 102, Ocean 6140, right? Yes, sir. Wind 090 degrees, 15 knots. Roger, thank you. It's clear for departure, runway 10, Ocean 6140. A 20 tem condições de voar duna? Foi pra duna rumba 20. Estabilizado 260. 260, 2000 pés, autorizada final no zero. Pode ficar autorizado? Ótimo. Autorizado ali, mantém pista no zero. Dezoito nove cinco quatro dois zero sete, boa 6140, é Bonete 42, contact now Salvador, approach control, 1119.8. Contact Salvador, approach departure 119.8 6140. Thank you, bye. Foi Salvador, Boa Azul 4207, final 5 milhas, baixar travado. Tá livre o táxi até o hotel. E no hotel, chame a torre 1895 para o cruzamento da pista no zero. Flight level 250, radar surveillance. Climb to 250, Ocean 6140. Rumba 20, prossiga a descida 3000 pés, ajuste no 0 no 4, rumba 20. Ajuste no 3000 pés, no 0 no 4, ajuste. Do 98, identifique. Chegada a mar e desse mantém o 050. Uno 260, complete final, chame torre, frequência 118 decimal 95. Uno 895, exato. 4207, cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 159. Baixado e travado, livre pouso, 4207. Torres, bom dia, gol 1260, passa duro, abaixo travado. 1260, continua a aproximação, aguarda a pista livre, quem negar 10, 14. Liga 14, aguarda. São 3859, decolada 44, controle 120, correção 119, decimal 8. 119, decimal 8, bom dia, Sara. Gente, mantenha o hotel com 220. Olha, decolar o TAN 3859. 3859, contato radar, sobe mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, 3859. Condor 20, de imediato autorizar o cruzamento da pista na Delta, chame o solo em 120, decimal 9. Viado 209 na Delta. 4207, na sala de 45, libere direita, via Fox, solo 120, decimal 9. Direita Fox 219, 4207. Direita 59, aguarda a possibilidade de voar Elefa. Autorizado. Elefa está presente, 3259, muito obrigado. operador, bom dia, azul 4207, vá para a cidade. Azul 4207, táxi autorizado para o gate 01, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o gate 01, azul 4207. Sinal 10. 3000, autorizado a sinal 10. Mundo 20, ingresse agora na Juliette, contorne o canteiro e na Índia, chame a torre 1895 novamente para decolagem. Boa viagem. Oceana 6140, contact 610 frequency 126.85, enable 15.45. NK, receive 10-126.85, enable 2-125.45. Thank you. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye. Mundo 20, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alô, 1260 no solo 48, direita, solo 1219. Direita, 219. 259, manter pro 260 inicialmente, fazer uma formação. Confirme? Manter pro 260 inicialmente, fazer uma formação aqui na direita. Ciente, livre. Onda 20, livre decolagem, zona 0, vento 1-0 graus, 17 nós. Solo voo 1-2-0. Bono 260, táxi via Alfa, Juliette, gate 612. Alfa, Juliette, pro 612. Deus 859, finalizando o desvio. Se eu retornar na Progeleta, pode voar, Sebedi. Comprou? Deus 859, finalizou o desvio. Pode, se eu retornar na Progeleta, ou pode voar, Sebedi. Inicialmente, Eleva. Eleva, direita, então, senhor. Controle Salvador, bom dia. Condor 20, decolou cruzando 1700. Condor 20, contato radar. Sobe manter o nível de voo, 290, serviço de vigilância. Torpedo 290, Condor 20. San 3198, livre descida, 3 mil pés, ajuste no 0-4. Confirme 3 mil pés, ajuste no Sibéria. 3.0.0.4. Então, ponte Itapes vai ficar um pequeno desvio à esquerda aí por 5 milhas. Livre? Do 3.5. Olha, o Condor 2.0 voltado. Guarde um momento. 3859, autorizado, Sebit. Prode? Sebit. Sebit, confirmando, está 3859, guarda presente. Confere. Condor 2.0, prossiga. Alguma possibilidade de voar direto na ajuda presente? Aguarde um momento. No 98 inicia a redução de velocidade a 200 nós. Número 2 na aproximação. O tráfego à sua frente é um Embraer 110 passando do ano. Nove chama Centro Recife em 1288. 8832, o Condor 2.0? Prossiga. Você tem condições de voar o meu foco 0.8? Afirmativo. Tá livre. O meu foco 0.8, obrigado. Não, Rumba 2.0. Afirmativo, vem realizar os ajustes. Desce a 2.000 pés. 2.000 pés, autorizado X-Ray, 3.198. Agora sim autorizado. Autorizado X-Ray, 3.198. Umba 2.0, intercepta o log. Complete a aproximação, chame torre em 1.8.9. 3.8.9, vambora. 895. 895. Sou Salvador, muito bom dia. 2.0, a final da X-Ray da 1.0. 2.0, continue a aproximação, guarde contato visual, que negão no 0.4. 1.0.4. 0 avistado, cheque trem, livre pouso, puxando a 0, vento 0,90 graus, 1,62 de nós. Livre pouso para o Rumba 2.0, tem que abaixar o travado. Qual a sua velocidade? Mantendo 200 nós. Reduza para 170 nós, o tráfego da frente é um Embraer 110, passou externo agora com 106 de ground speed. Reduzindo para 170. 198 no localizador, complete final, chame torre 1-8-9. Condor 20, chama Centro Recife, 12685, alternativa 2545. Yeah. 3198 da Tana, escuta? 3198 na escuta. 1895 a torre agora. 1895. Salvador é o TAN 3198. 3198, continua a aproximação, aguardando pista livre, tráfego do prédio 6 e um bandeirante. A meia milha de cruzeiro. Aguardando pista livre, 3198. Condor 20, no solo 58, libere direita, via Eco. Mantenha minha escuta, taxi via Alfa e reporta na Delta, para cruzamento. Piscina 98, check trem, livre pouso, piscina 0, vento 0, 90 graus, 159. Após o pouso, libere a pista partida da Taxi Delta. 7. Usando pouso no 0, baixar travado, libera a Taxi Delta, 3198. Condor 20, autorizado o cruzamento da pista 1028, mantenha-me escuta até o corte. Escuta, tá. 3198 no solo ao 00, libera direita via Eco, solo 1219. Libera direita pela Eco, solo 1209, da 3198. Primativo,